Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Lichado Antônio, Jovem Nerd, e eu já estive em Santa Cruz de la Sierra. Aqui é Blue Hand, tô sem piadinha boa hoje. Aqui é Amigo Imaginário, e eu já morei uma semana em Nova York com a Zagal. Aqui é o Exclamação. Que bom, né? Prazer, Amigo Imaginário. Que drama, mas é isso, né? Aqui é Vice Gloto, já viajando na maionese. Aqui é a Zagal e eu já viajei pra São Lourenço. Ah, muito bem, estamos aqui agora juntos, não por Skype, juntos no mesmo recinto. E vamos falar sobre as nossas viagens, né, cara? Sim, mas antes, né, temos que apresentar o nosso novo amigo. É verdade, que é um velho amigo, na verdade. Só apareceu pelo Nerdcast agora, que é o nosso amigo Esculhambação. Sou advogado de plantão. Obrigado. Eu quero dizer que eu já tento participar desse Nerdcast há mais de 20 anos. Só que eu sempre sou boicotado por causa da minha profissão. E eu sabendo que eu processo esse site Jovem Nerd aí por qualquer difamação. Muito bem, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos lá para a nossa leitura de e-mails, Azaghal. Sim, leitura de e-mails. Mais uma semana que estamos aqui bolando nossas férias. Essas são férias virtuais, né? É, férias entre aspas. Vamos falar rapidamente do eBest. Vamos encher o saco de vocês até o dia que nós ganharmos. Exatamente, presta atenção, hein, galera. A gente falou do eBest semana passada e aí o Jovem Nerd disparou na frente. Aí o que aconteceu? A semana passou e os outros sites acordaram e pediram seus votos, óbvio, né? Então a gente continua na frente, isso é boa notícia, mas a porcentagem diminuiu, então... Pressão total! Falem com seus amigos, empregados, amantes. Exatamente. Façam todos votar, usem todos os seus e-mails. E atenção, Azaghal, uma surpresa, nós entramos em uma terceira categoria. Não, uma surpresa não, fui eu que botei lá. Ah, foi você? Ai, que bonito. Sim, claro. Eu falei, ora, tá faltando o Jovem Nerd News, ora bola, é um site... Tá certo. Olha só, então preste atenção, premioibest.com.br, você pode dar um search... O Jovem Nerd, e ele acha as três categorias. O Jovem Nerd tá em... Blog, subcategoria humor, categoria blog, subcategoria notícias, e categoria lazer, subcategoria entretenimento. Exatamente. E vamos nos lembrar que a gente quer que a galera faça uma sugestão de uma nova categoria, que é a podcast, óbvio, né? Votem lá. Categoria blogs, subcategoria podcast, com letras maiúsculas. E, Azaghal, o que mais? O que mais? Que a gente fala toda semana, enche o saco do nosso novinho... O que, Jovem Nerd? Quem paga o leite das crianças, Jovem Nerd? Netmovies.com.br. Netmovies! Nosso maravilhoso patrocinador oficial do Nerdcast. Não tem nada mais nerd do que juntar Nerdcast com locadora online de filmes. É verdade. Mas calma aí, cara. Netmovies não é locadora comum. Não é locadora comum, cara. É a locadora que você não paga a multa, rapaz. Não paga atraso, você paga uma micharia de mensalidade e você pode pegar uma cacetada de DVDs por mês, cara. Tem sempre DVDs da Netmovies na sua casa. Você pega um, devolve, eles te tragam outro. Vou te falar, vai começar Lost agora no final de janeiro lá nos Estados Unidos, né? Se você quiser se atualizar, você pode fazer um plano daqueles agressivos de 5 filmes em casa? Exatamente. De 5 DVDs, na verdade. E aí, tem todos. E aí, meu amigo, tu pega logo 5 DVDs, assiste e faz como eu fiz, cara. Exatamente. Dá tempo ainda. Se você assistir rapidinho, tu vai assistir 3 temporadas de Lost pagando uma miséria, né? Exatamente, cara. Não vai não pagar nem uma temporada inteira no DVD se você fosse comprar. A Netmovies, cara, tem mais de 11 mil títulos de DVDs lançados no Brasil. Olha que espetacular, cara. É a única locadora que você pode alugar filmes pelo celular. Ah, é verdade, Jovem Nerd. É. A Netmovies é completamente mobile. Não se esquece, a Netmovies chega na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e Curitiba. Se você mora nessas cidades, acabou seus problemas. Alugar filme, cara, é com a netmovies.com.br. Vai lá agora. Netmovies. Abner, 25 anos, Manaus. E ele tá falando sobre o último Nerdcast, foi sobre a história do Japão, que foi muito... Cara, recebeu muitos e-mails, o pessoal adorou. O Nerdcast sobre a história do Japão, que a gente tirou muita informação daquele livro Os Japoneses. Os Japoneses, que tá à venda na Net Store por R$39,99. Você gosta do Japão, não deixa de comprar lá na Nerd Store. O Jovem Nerd falou durante sua explicação de como a katana fica curva, que uma parte se contrai e outra se expande. Não, seus malucos! A física nos ensina que um corpo, quando aquecido, se expande, lógico, pois suas moléculas ficam mais agitadas, da mesma forma se contrai quando é resfriado. A katana fica curva, pois é feito com dois metais diferentes, né? Como o Sr. K falou, de densidades diferentes. O dorso, feito de metal mais duro e denso, quando mergulhado na água e resfriado, se contrai e puxa o metal da lâmina, fazendo a curva característica. O outro metal não se expande, ele é puxado pelo outro que se contrai mais. Tá certo, tá correto, canelada nossa. Leonardo, 26 anos, Rio de Janeiro. Gostei muito do Nerdcast 95 sobre Japão, mas teve um detalhe que vocês não falaram sobre o Tokugawa. Ele tinha um Hatamoto, ou seja, um samurai conselheiro que era inglês e seu nome era Will Adams. Olha, Adams! Assim, olha só! Imagino que tenha sido daí a inspiração para criar o Takezo Kensei. Com a ajuda desse inglês, Tokugawa usou a técnica de combate com mosquetes. Significa você atirar nos seus inimigos até a morte, né, cara? Técnica do mosquete, porra. Técnica. E aí ele derrotou os inimigos e tal. Na batalha de Sekigahara. É assim? Isso. Sekigahara? Existe um livro que noveliza essa história. Se chama Shogun, a Gloriosa Saga do Japão, de James Clavell. Recomendo a todos. Não, não, não. Leiam O Japonês. O caralho com esse livro, Shogun. O Japonês. O Japonês. Manoel Júnior, presidente prudente de São Paulo. Poxa, nerds. Exceto por uma referência hilária, vocês não comentaram nada sobre Miyamoto Musashi, que simplesmente é o maior samurai da história do Japão. Ou da história, né? Porque fora do Japão não tem... É que, na verdade, a gente não tratou da luta, né, em si. É. Não falou de ninja, não falou de samurai, né? Exatamente. Vale dizer que ele viveu durante o período Tokugawa e que é autor do Gohin no Sho, o livro dos Cinco Anéis, um livro sobre a arte da estratégia, atualmente muito difundido e aplicado no mundo dos negócios. É, Azaghal, eu acho que a gente nem mencionou, nem entrou muito, porque acho que os samurais merecem, né, um Nerdcast próprio, né? Ah, com ainda certeza. Ainda mais Miyamoto Musashi, que é uma lenda. Gilvan Garcelan, 31 anos, Poá, São Paulo. Ouvindo o último Nerdcast sobre o Japão, não pude deixar de notar que nosso amigo Azaghal... detonou uma grande canelada. Eu até sei qual é, cara. Eu percebi. No filme Shogun, o grande ator é nada mais, nada menos que Richard Chamberlain. E não Charlton Heston, como foi informado duas vezes pelo nosso amigo Azaghal. Foi uma tremenda canelada. Mas acho que você tava com ele na cabeça, só que o nome que veio diferente. Né? Foi, cara. Eu não sei por que esse filho da puta desse Charlton Heston tá na minha cabeça. O Richard Chamberlain é o nosso querido e eterno... Pássaros Feridos. Não, porra. É o Quarterman, né, cara? Ah, sim, é Alan Quarterman, com Alan certeza. Márcia Murata, 30 anos, São Paulo, capital. Ótima surpresa esse Nerdcast sobre a história do Japão. Olha aí quantos e-mails, cara. É. Pra mim, sou como uma homenagem adiantada aos 100 anos de imigração. A gente não erra uma, não, né, olha cara? Aí. A gente não erra uma, meu irmão. Fazia ideia que ia fazer isso aí. Sou sensei, neta de japoneses, e soube muitas coisas que nem fazia ideia sobre a terra dos meus antepassados. Por exemplo, só conheci a fralda por Oshime. Oshime. E pra esclarecer, Gohan é arroz cozido, vulgo Unidos Venceremos ou Cine de Cola. Já o arroz cru é chamado de comer. Olha aí, Azaghal. Olha só. Aquela música da Xuxa, então, ela tava mandando você comer arroz cru. Beleza? E pros gamers, joguem Okami. Além de lindo, tem várias histórias da mitologia japonesa, um jogo de PlayStation muito, muito irado, muito bonito. Arthur Peron, 17 anos, Nova Esperança, Paraná. Manda esse e-mail para contar que fui no cinema em Londrina. Era um dos primeiros da fila, logo entrei e sentei. Enquanto o pessoal estava entrando, antes dos trailers, passa a propaganda do comércio local. Daí passou uma propaganda de um colégio. E no final, um molequinho fala... Colégio Whatever! Onde seu filho vai estudar em 2008? Eu, como já sofri lavagem cerebral por parte do Nerdcast, soltei um ou não, né? Um cara que tava na fileira de trás imediatamente deu um grito: Azaghal! Eu dei uma olhada pra trás, mas já estava escuro. Durante o filme inteiro, o cara ficava olhando pra ver se eu era o Azaghal. Quer dizer, depois do momento que o cara gritou Azaghal, ele não olhou mais pra tela, ficou olhando pra trás, porque ele ficou vendo o cara o filme inteiro olhando pra ele. Exatamente. No final, quando as luzes se acenderam, eu levantei e o infeliz estava parado me olhando como quem fosse falar comigo. Mas daí ele viu que eu não sou Azaghal, porque eu não sou nem tão bonito, nem tão esperto quanto ele. Só tinha uma parte editada. E o último e-mail, nosso querido Feijão, seja lá o que for isso, 20 anos, Maringá, Paraná. Segue em anexo uma música que fala sobre o Acre, Azaghal. Espetacular. O nome da banda é A Sexta Geração da Família Palin do Norte da Turquia. E o nome da música é Acre. Que porra é essa? Bota a música. Toca aí, Acre. Que porra é essa, pra galera? Espetacular. Muito bom. Tudo isso pra gente puxar mais uma, né, Azaghal? Mais um Jabazex. Não deixe de comprar a camisa do Acre. Você acredita? Tá vendo na Netflix exclusivamente. Cara, isso é demais, cara. O Acre não existe, porra. Todos aqui são pessoas viajadas, né? Todos têm história de viagens para contar. São todos milionários. Todos milionários. O Randy e o Vince Glotto, que agora é Eduardo Esporro, né? Ah, sim. A batalha do apocalipse. São os mais viajados da galera. É verdade, é verdade. Seu Blue Hand, né? Anda por aí como se estivesse no fim de semana passeando. Ele vai lá em Winnipeg. Moscou, né? Moscou. Winnipeg? Já foi. E vamos lembrar que o dólar já foi um real, né? Quem não viajou nessa época se deu mal. Eu me lembro que o dólar já foi 3. Eu me lembro de um telefonema louco. Tô comprando dólar, tô comprando dólar. A gente tava quase 4. Não tinha sido. Não tinha. É o seguinte, o dólar tava 2. Tô vendendo, tô vendendo. Vamos começar por Nova York, né? Moramos uma semana lá. Eu, Azaghal e... E o Sr. K. O Sr. K. Que era pra estar aqui e não está. E que o dólar, quando voltamos, também estava o quê? A gente saiu daqui com o dólar 2,20. É, o dólar sempre aumenta quando você está viajando. Voltou com o dólar a quase 3 reais. É a lei da viagem, o dólar sempre sobe. É a lei da galera, na verdade. Mas não foi legal, tipo, a gente saiu daqui, comprou um monte de dólar a 2,20, chegou, o dólar estava 3, não, vocês fizeram um monte de dívida. A gente comprou tudo no cartão do amigo imaginário. Eu tinha um Visa, que é o cartão mais aceito no mundo, e tinha o Diners. Aí eu falei, pô, eu não vou levar todos os meus cartões, né? Todos, os dois. Pra quê, né? Eu vou levar só um. O Diners. Vou levar o Diners. Que me dá sala VIP no aeroporto. E isso porque o Diners, o levar outro cartão dava problema na bagagem, né? Quase é certo. É. Não, e eu levei o Diners, não fui pra sala VIP, porque meus amigos não podiam ficar na sala VIP. Ai, meu Deus. Essa viagem foi um estresse do começo ao fim, né? Porque era aquela passagem... O Buddy. Buddy Pass. Puta, Buddy Pass, você pagou com 100. Buddy Pass. Vocês ganharam a passagem, vocês só pagaram $50. Isso, exato. Era 50 e aí pila. Tinha que ser naquele esquema da amizade do tal. Não, a passagem de o Buddy Pass, ela é na amizade. Alguém que trabalha na companhia aérea te dá uma passagem se... Se tiver vai, lugar, tu vai. Se tiver lugar. Na noite que a gente foi, o senhor K ficou. Porque a gente tirou no palitinho. Ele foi o primeiro, tirou o menor. Então, só jogar até amanhã. E o legal é que esse lance de Buddy Pass, você senta onde vaga. Ou seja, se vagar na 48C, você vai sentar na 48C ou na 4A. Chega, era uma moça pra mim e fala, com licença, você quer sentar com seu pai? Aí eu fiquei gelado, por quê? Meu pai? Ele não tá ali, seu pai apontou pro Azaghal. Eu falei, ah, claro! Meu Deus do céu, mano! O nosso motorista não veio nos buscar, chique. Porque... Aí tivemos que ligar pro seu Shrek. O cara era o Shrek, só que não era verde. Era o Shrek negro. Super gente boa. Lutador profissional de judô, não é isso? Isso. Louco de geotáxi lá. Quem é essa pessoa de Nova York? É o motorista amigo dos austríacos. Ah, senhor tá. Shrek. Nós alugamos um apartamento em Nova York. A gente não queria ficar no hotel. A gente queria ficar no hotel. Alugou. Vamos botar os pingos nos is, pra nego não achar que alugou um apartamento do verbo uma kitnet vagabunda. Não. Que o que separava a cama de casal da cama de solteiro era uma cortina de banheiro. Isso é verdade. Mas a vida em Nova York é assim, cara. É. Friends. A gente até contou essa história, né? Porque quem fica em hotel em Nova York é garoto, né? É garoto. É, quem fica então... em hotel em Nova York é quem tem dinheiro pra ficar em hotel. Tem um prédio na rua 56, uma coisa assim, não é? 54. Não, 52. Tem um prédio lá que é uma atriz brasileira, tem quase todos os apartamentos. Isso. Na verdade, ela subloca os apartamentos. Mas ela é atriz, eu nunca vi nenhum filme dela. Ah, pô, aquela... tá fazendo novela agora. Ah, achei que foi um pornô que eu nunca vi. E aí, ela aluga esses apartamentos por um preço baixo por cabeça e é jogo pra todo mundo. É mais barato que ficar num hotel e você se sente local. É. E é bem localizado pra caramba. É verdade, é verdade. É muito localizado. Teoricamente, é isso. Aí chegamos e não podíamos entrar no apartamento, porque tava arrumando, tinha gente saindo ainda. E saímos eu e o amigo imaginário, deixamos as malas no apartamento. As malas vazias, né? E fomos andar. Só que andar do verbo não sabemos por onde estamos. Isso. Não, e os austríacos falaram assim, ó, vai arrumado, porque se só tiver lugar na primeira classe, você pode ir na primeira classe. Isso aqui, isso tipo é uma piada foda, nunca vai acontecer, sabe? Olha, só tem lugar na primeira classe. E a gente com sapato social, sabe? Todo apertado, né? Calça, sabe? Faustão apertado. Né? Aí saem os dois palhaços pra andar pro Nova York. Aí uma fome foda, depois de um tempo andando, perdido, achamos um Fridays, né? Fridays. Porque o Fridays lá é um boteco, né, cara? Aqui é um evento, lá é um boteco. Aí a gente vai pedir um sanduíche. Aí a mulher perguntou qual era o ponto do sanduíche. Como é que ela pergunta isso? Ela perguntou, well, e a gente... Done, não sei o quê, né. More or less. Puta, essa é a galera. A noite saiu, deu um rolê pela Times Square, que é foda, sabe? Quem vai a primeira vez e vê a noite assim é um deslumbre. E aí a gente ficou mais tranquilo, sabe? A gente tava estressadaço, cansado da viagem. E aí o Sr. K já tinha ligado pra gente e falou, ó, tô dentro do avião. Vou embarcar. Tô chegando aí amanhã, a gente, beleza, já avisamos ao Sr. Shrek pra buscar. Times Square, ela é o coração pulsante do mundo, cara. Cara, é impressionante. Aquilo é o lugar, cara. Aquilo é, tipo assim, a gente fica pensando, ah, pô, mas Nova York, Estados Unidos e tal. O interessante de Nova York é assim, se você vivesse no século 1 a.C., você ia querer ver Roma, entendeu? Você queria ver como é que era Roma nessa época, porque era a capital do mundo e tal. Nova York é Roma de hoje. Tem que ir a Nova York, tem que ver, cara. É impressionante, você sente uma formiguinha lá naqueles prédios gigantescos. É maneiro que tem um prédio gigante de, sei lá, 80 andares de vidro do lado de uma casinha de tijolo. É, Nova York é um milhão de cidades numa só, né, cara? É verdade. Melting Pot, né? Isso, mano. Tem um caldeirão, porque tem várias tendências, várias etnias. É um dos apelidos É o caldeirão do Hulk. E foi nesse primeiro dia que a maldição do dinheiro começou. Porque nesse dia que a gente jantou, a gente olhou o preço do prato. Falei, cara, 20 dólares pra mim, 20 dólares pra você, pô, tá tranquilo, né? A gente come um bife aqui, toma, né? Eu lembro do restaurante, era Texas e Texas no restaurante. Vira taxa de não sei o que, taxa de... A gente pediu saladinha e não sei o que lá, cara, soco na cara, cara. A gente não sabia o que estava acontecendo, sabe? Porque a gente pediu um negócio que era para dar 40 dólares, no máximo. Uhum. E dava 120, a gente fazia a conta e ia 120, mas não tinha porquê, sabe? Meu Deus. E aí, beleza. Aí de manhã toca a campainha, chega o senhor K de Punisher. Uma hora e meia atrasado porque ficou discutindo com o cara da imigração. O cara perguntou se o Fred tava vindo de uma fazenda. Meu Deus do céu. Se fosse hoje, voltava. Ele falou que sim. Outros tempos, né, cara? Ele falou que sim. É engraçado que quando você entra nos Estados Unidos, tem um... Você fala que sim, tem um formulário pra você preencher, já viu aquele negócio? Já. Ele pergunta se você já fez parte de grupo terrorista, se você tá levando você bomba... Você faz parte do grupo nazista, minha mãe. Se você já foi neonazista, faz parte... Pergunta se você já cometeu genocídio. É que se você responder não e depois o nego te pegar por aquilo, você já cometeu um crime ao entrar no país. Caraca, se alguém já pegar com você já cometeu um genocídio, tá fudido. É isso aí. Nosso apartamento era em cima de um restaurante kosher, né? Cada um fala de um jeito. Fala de kosher também. É a comida judaica, que é toda preparada, especialmente pelo rabino. Que significa gordura. É, cara, a gente abria a janela, o nosso apartamento era de fundos, claro, ninguém morava, né, cara? De frente pro Central Park. E a gente abria a janela e a gordura entrava sólida dentro do apartamento, cara. É horrível, um cheiro de óleo queimado horrível. Uhum. E tinha aquelas escadinhas externas, estilo Punisher, sabe? Senhor K, que leu história em quadrinho a vida inteira... Lá vai o senhor K subir até o telhado de piche pelas escadinhas. Já voltou todo cagado. Criança fazendo merda, né? A maldição de Nova York foi a do dinheiro, que a gente conseguiu gastar todo o nosso dinheiro em um dia. É, vamos logo onde a gente quer gastar o dinheiro. Aí fomos numa loja gigante de fotografia que tem um quarteirão. Só que no caminho até a loja, a gente passou por uma loja de quadrinhos, uma loja de action figures. Então, cara, a gente chegou, quando saiu da loja de vídeo, a gente tinha 40 sacolas e nem um centavo mais no bolso. Só o Fred que tinha lá, queria estar prevenido contra tudo, né, cara? Eu estava em Nova York com a minha mãe. E a gente foi lá em Chinatown porque minha mãe queria comprar a bolsa. Essa é a maldição de quem vai a Nova York, né, com mulher, tem que comprar a bolsa. Aí porque lá tem todas as bolsas por um preço absolutamente de 20 dólares. Tudo custa 20 dólares lá, né? Sim, absolutamente falsas também. É, não. É um mistério, né, porque tá lá. Não é um mistério não, cara. Tem lugares, compra cara, bom, que fica o cara na porta e você tem que subir escondido. Sabe aquela escadinha feita no corredor, sabe? Então, mas é porque elas são falsas e aí falsas são ilegais. Nada, né? Mas fica na rua. Só que tem um lugar que tem as falsas mais motherfuckers aí. Super falsas. Super falsas. Entendi. Tava lá numa loja de bolsas, e aí a chinesa, dona da loja, que a gente pensou, tá dando um esporro filha da mãe na funcionária. Sabe que chinês é brabo, né, cara? Mas tá dando um esporro filha da mãe, e a gente, puta, cara, vai dar merda esses... E aí a gente fica aqui, ficou meio chato, né? A gente ia perguntar o preço, aí vamos ver se ela... Né? Se esporra acaba. Se esporra acaba. E ela fica... Tchau, gente, vou ver se eu vou ver na outra. Aí, cara, de repente, as duas... Começou a cair na gargalhada juntas e se abraçar. Era uma piada, bicho. Era uma piada, cara. Agora Uma vez eu fui num restaurante chinês com... Uma menina que sabia, que é uma chinesa lá, que sabia falar chinês e tudo mais. E, puta, uma galera do trabalho, daqui a pouco, chegou a garçonete falando chinês. Ah, xing-ling, não sei o quê. Aí a garota começou a responder... O caralho! agora a comida vem toda cuspida, né? Tá brigando com a mulher. Eu falei, aí a garçonete foi embora. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, só falei pra ela trazer bebida pra gente. É, cara. Uma loucura fora. Isso é, chinês e alemão, cara. Se... É, alemão de botar. Azaghal, agora me diz que eu não vi o mafioso. Eu fui almoçar em Little Italy, que já tá sendo engolido pelo chinês. Já não existe mais. Não, tinha, era uma cantina. Sabe? É, a gente achou um restaurante lá que tinha mesinha na rua, sabe? E a gente, pô, vamos lá, vamos comer alguma coisa aí. Para um carro na frente do restaurante, carrão, o motorista sai, abre a porta, cara, e saiu um cara de terno rosa, já velhote, óculos gigante, e depois saiu uma loura com um decote gigantesco. Isso é mafioso ou é bonitinho? Cara, saiu uma loura gostosíssima. Cara, me diz que esse cara não era um mafioso, por favor, deixa eu acreditar que era. Fui eu, um dos austríacos e o senhor amigo imaginário. O austríaco. O patriarca. No sistema Bunny, vamos lá que é pé. Chegamos lá, conseguimos milagrosamente passar na migração. Aí, o grande motivo da viagem era que tava passando Ameaça Fantasma lá e ainda não tinha estreado no Brasil. Olha isso, cara. Puta, a galera queria assistir o filme pra voltar pro Brasil pra contar. Ninguém queria ficar em Nova York. Aí chegamos lá, não sei o quê, tinha um carro esperando a gente, fomos lá pro prédio do inferno, cara, dos brasileiros. Que viagenzinha de milionário. Foram assistir Ameaça Fantasma em Nova York e tinha um cara esperando vocês. Cara, quem era o cara que tava esperando vocês? Era o irmão do seu Shrek, sei lá. Aí chegamos lá, deixamos as malas no apartamento, pum, saímos pra caminhar. 15 horas depois a gente volta. E eu não tô brincando. Nós caminhamos 15 horas seguidas em Nova York. No relógio. Que isso, cara? Simplesmente quando nós chegamos no apartamento, o senhor austríaco chorava de dor porque o pé dele estava tão inchado que não tirava o sapato. Que o sapato não saía. Descomprimiu o avião, chegou em Nova York, andou 15 horas. A perna era o tamanho do nosso tronco. As pessoas simplesmente não conseguiam mais caminhar. Descansamos 2 horas. 2 horas depois a gente saiu pra ir no cinema. Eu comprei a pipoca, que era mega extra. Era 5 quilos de pipoca. Tínhamos nós três, mais uma pessoa, provavelmente. Lightsaber. É, que tinha um lightsaber. Uma pessoa é, lightsaber. Aí começou o filme, a gente fodamente empolgado, não sei o quê. E aquele ar-condicionado bombando e a sala vazia. Cinema pra 400 pessoas. Né? Quando deu 2 horas de filme, sei lá, faltando meia hora pra acabar, ninguém assistia mais o filme, porque o frio era tanto que as pessoas tremiam. As pessoas tremiam, e era calça, na camisa, um inferno de todo jeito. A gente, cara, esse filme que não acaba, eu não aguento mais esse lugar. É engraçado que a gente fica falando que a diferença de cultura é interessante. Aqui no Brasil, apesar de o Brasil ser um povo fanfarrão, a gente no cinema tem aquela cultura, né? Se alguém fala alguma coisa, todo mundo shh, shh. Cara, eu fui uma vez ver um filme em Nova York, aquele filme A Relíquia. As pessoas gritam, pulam no cinema, quando vem o bicho engolir o outro, não sei o quê. Pô, é outra coisa, é outra cultura, entendeu? Lá é diferente. Lá todo mundo vibra muito no cinema, cara. Eu só sei que acabou o filme, a gente saiu e a gente, porra, o filme é muito maneiro, não sei o quê. Daqui a pouco vem um comentário. Você viu aquela hora que o Darth Maul é cortado ao meio? Aí o senhor amigo imaginário fala assim, cortado ao meio? Eu não vi isso no filme, não. Vocês estão brincando comigo. Como não? Você tá louco? Logo vai falar porrada, o cara corta ele na metade, ele se separa. Não, isso não aconteceu, não. O cara tava com tanto frio que ele não assistiu mais o filme. Eu tremia tanto. Eu botei a camisa, eu me enrolava. Eu não conseguia ver o filme de tanto frio que tava. Meu Deus, cara. E aí a gente teve que ir de novo no dia seguinte assistir. Aí no dia seguinte a gente foi de novo. Cabeçada no cinema, tava lotado, cheio os negros de lightsaber. Daqui a pouco, acaba a luz. O filme queima. E todo mundo começa a gritar. Pipoca grátis! Pipoca grátis! E nego com lightsaber pra lá e pra cá, e nego acendeu a luz, né? Todo mundo revoltado. Aí voltou o filme, a gente deram assistiu. Um chiclete no final. No fim de tudo, todo mundo ganhou um chiclete grátis. E depois falou que brasileiro que é miserável. Um outro dia, que a gente também saiu pra caminhar, aí a gente ia no Museu de História Natural. Ficava é óbvio 32 que quilômetros. Em vez da gente pegar um metrô, não querer pegar um porque táxi... Porque quando você não conhece a cidade, o que você faz? Anda, a pé. É o mais garantido. Eu vou andar até morrer, mas eu não pego o transporte mais A gente pegou um maldito mapa e falou, ah, é pertinho, vamos lá. 32 quadras depois... A gente chegou no museu, ninguém aguentava mais andar. A gente pagou o ingresso e ficou assim, tirando o Rex, tchau. não sei o quê, tchau. Em 10 minutos a gente vai no museu. 10 minutos. Aí a gente falou que vamos voltar? Vamos. Como? A pé. Óbvio. Que em vez de pegar um metrô, um táxi, ou não, vamos a pé. Por dentro do Central Park. Ai, meu Deus. É pior ainda. Não, é claro que é pior, porque a gente se perdeu, foi um inferno na toda. Eu baixei um mapa de Nova York. Não tinha GPS, não tinha nada disso. Era só um PDA, um mapa. Linhas, sabe, horríveis. Mas era o suficiente pra gente se guiar. Aí fui lá, marquei todos os pontos de Nova York, onde a gente queria ir. Paul Schwartz, Nike Town. Cheguei em Nova York e pum! Que fui no PDA, cara. E o desespero, a gente não sabia pra onde ir, cara. Porque a noite inteira acordando, desmontando o PDA, sabe? Assoprando, cara, que coisa que eu podia fazer. Ficava passeando. Nós fomos no Fall Short. Tinha uma cara que tirou a foto com a Barbie. Não, isso foi um terror inacreditável. Tinha uma Barbie, uma mulher Barbie, batendo foto com as criancinhas. E aí o Sr. K, vou bater uma foto com a Barbie. Porque quando a gente vai pro país que a gente não mora e não tem vínculo, a gente perde a noção, fica maluco. É verdade. A gente fica maluco, cara. Então foi lá o Sr. K, do lado da Barbie. A cara de pavor da Barbie. É, o cara é bem apresentado. É, bonito, né? A foto, cara, dela travada do lado do Sr. K, sabe? E ele tudo... Botando não, e aí depois a gente enlouqueceu de vez, sabe? A gente ia na loja da Disney, botava a orelhinha de Mickey e saia correndo. Não. Pegou todos os Bambis e botou um em cima do outro, encoxando, seu sabe? Pé, esse vídeo. Tem vídeo. Tem que botar no YouTube isso, cara. E tem o Sr. K dando ideia pra terrorista, né? Tem. Ah, sim. A gente foi no Empire State, aí lá de cima a gente viu as Torres Gêmeas, né? Tá no filme, cara. O Sr. K fala assim, olha pras Torres Gêmeas e fala, como é que ninguém nunca jogou um avião nessa vida? Cara, nessa hora tinha um árabe do nosso lado e falou, thank you! Caraca, que medo. O nosso amigo imaginário não quis levar pochete nem carteira e me deu o cartão de crédito dele. Louco, né? Cinza, igual o meu Diners, que não era aceito em lugar nenhum. Aceito em lugar nenhum no mundo. Fui na loja de computador, placas, memórias, uma porrada de coisa. Ah, deu, sei lá, $300? Eu vou, ótimo. No Brasil eu gastaria 5 mil. A mulher passou o cartão, eu assinei, ela... Você pode me dar seu passaporte? Eu dei o meu passaporte brasileiro. Aí ela... Não, o nome não confere. Eu falei, ah, não, é que... Eu tenho dupla nacionalidade, deve ser meu passaporte espanhol. Dupla nacionalidade? O teu nome muda em outro país, é isso? Muda. Puta. Dando de chacal, né, essa galera? O cara mostrar a cara. Meu nome em outro país. Ela, não, também não é esse, não. Que lugar do mundo você se chama Andrés Ramos? Toma na cabeça. Que cara, gelado. Eu escuto lá do outro lado. Ai! Nosso dinheiro já tinha acabado, estávamos todos vivendo às custas do Sr. K, que era a nossa reserva. Mas tínhamos guardado cada um $12 pra ir no strip club. Que era a nossa última prioridade. A vida inteira vendo Tira da Pesada, né? Chegamos na porta, cara, um segurança de 20 metros de altura. 20 metros de altura. O cara era muito grande, cara. Já a gente pode bater foto? Ele tá dentro? Não, não, não, que você aqui na porta é a porta. Aí, sabe, nós três abraçados com segurança na porta da boate de striptease. A gente entra, a menina, ah, vocês querem beber alguma coisa? Vê uma Budweiser aí, ela $8. Aí ele cuspiu de volta. Aí eu, ok. Aí o homem imaginário, eu não quero nada não. Não, você tem que beber alguma coisa. Ele viu uma Budweiser também. Aí inventou de guardar o casaco no guarda-volumes. $20. E a gente bebia Budweiser, sabe, de boca fechada pra voltar. Aí ficamos lá, tinha várias brasileiras lá. A gente ia na Caracas Strip Club, sabe, Estados Unidos. Ó, Fernanda! Tem detalhes que eu vou ter que contar. Estou sentado lá, aí veio uma dançarina. Ah, porque você quer que eu faça uma dança especial? Ah, quero. Aí eu levanto e tá o Azaghal e o Sr. K. Ah lá, mané, vai perder dinheiro. Eu fui lá, dança, mulher, sente você, sobe, faz uma loucura. Porra, né? Bacana. Daqui a pouco levanta o Sr. K. Daqui a pouco eu volto. Branco, pô, o negócio é bom. Daqui a pouco levanta o Azaghal. Todo mundo foi lá pro Dança Privê, era um desespero, né? Não, e melhor de tudo é que tinha um buffet self-service lá dentro. Loucura! Você podia almoçar lá. No almoço, tinha almoço todo dia, sabe? Você podia almoçar com os striptease na cara. Saímos de lá, vamos voltar pro apartamento. A gente sempre parava na Medieval Times, via as espadas, ficava lá uns 5 minutos. Não comprava nada? Nunca. Daqui a pouco a gente viu um cara com casaco gigantesco de frio, boné e máscara, assim, não conseguia ver o rosto. Máscara de rock, né? E o cara começou a seguir a gente, desde a Medieval Times. A gente, caralho, estamos sendo seguidos, sabe? Cara, mas foi impressionante. Parecia que a gente tinha ensaiado. Quando eu falei, a gente tá sendo seguido, cada um foi pra um lado. Um atravessou a rua, o outro foi pra não sei aonde, o outro saiu correndo, e os três se encontraram na delicatessen, sabe? Que a gente sempre comprava. Mas, cara, foi o bandido ficou perdido, sabe? Aí entramos os três na delicatessen e ficamos tirando a caixa de leite da vitrine pra ver o cara. A maldição da televisão, né? Do Poltergeist no nosso quarto, né, cara? Estamos nós três chegando cansados, vai ficar andando o dia inteiro. Tô eu deitado na minha cama, meu amigo imaginário na outra. O senhor K vem do toalete, para em frente à televisão, abre a calça, larga até o joelho e fica parado vendo televisão com a calça riada até o joelho. Por que isso? Não tinha explicação. Ele ficou achando, cara, que porra é essa, cara? Ô, senhor K! Aí o cara não entendeu nada. Que isso? Pois no dia seguinte, vai um amigo imaginário, sai do banheiro, para em frente à TV, abre a calça até o joelho e fica lá. Porque, cara, você vai passar surreal, sabe? Caraca, meu Deus, eu comecei a ficar com medo, né? Pois não deu outra. No dia seguinte, lá vou eu, saio do banheiro, para em frente à TV. Abra a calça, fico vendo televisão de cueca! E no último dia que vem os austríacos? E o medo da maldição pegar nele? É lá pro quarto dia de viagem, tô vendo as, né, brasileiros educados, abrir a porta para as pessoas, eu escuto, é bem, tio. E vinha logo uma resposta do nosso amigo Azaghal, abre a porta da Nectal, passa uma moça, e a moça, é bem, tio, it's nothing. It's nothing. Não é nada, né, mano? It's nothing. Você tá falando? Não, tá só retrucando o agradecimento do Flaca. Pelo menos só funcionando. Não, o nosso amigo Azaghal é um cara de classe. Não, né? Eu tava resfriado uma vez em Orlando, eu queria tomar um Targifor, né? Aí eu cheguei e não sabia como pedir, em vez de falar Strong Rexon, sei lá, né? Redoxon. Redoxon. Aí eu cheguei e falei, do you have C-vitamin to put in the water? Mas com esse sotaque de clipe, sacou? C-vitamin to put in the water. Ela não entendeu, não tinha. Essa vez que eu fui pra Orlando foi muito maneiro, cara, porque meu hotel era do lado de um stand de tiro. Olha aí. Então o pessoal, a gente vai no Medieval Times. Eu, tchau, gente! Passava a noite toda, cara, dando tiro de metralhadora, de R15, foi de tijolo. Você tirou no teto? Foi. Caiu, como gente, é que é? Eu tava tirando de R15. Que não é. A gente acha que vai dar um coice e sai voando pra trás, né? Nada, cara. Você aperta o gatilho, é sem graça até. Só que a parada é poder ir, não era metralhadora, era rifle, né? Não pode ser, não pode não ser. Pode. Não pode, não é o meu, né? Porque entrou um cara com um garotinho de 12 anos, abriu a maleta e fez... Rapaz, da bocha 3. Aí eu tava dando pau. De repente travou. Aí, claro, não olhei pro cano, não sou imbecil. Virei ela de lado, assim, pra ver se a bala tava presa na, onde ela cospe, né? Puta, especialista em arma é isso. Agora vem a tua cara, também tem que... Não, mas eu tava de óculos e tal. Eu podia perder os dentes, né? Mas... não pode, não. E aí eu botei assim, meio dia assim, pra olhar, e aí apertei o gatilho de novo. Pá! Cara, essa vez caiu um reboco. O gatilho tá puta que pariu. Que apavorado, né, cara? Já imaginei SWAT, sabe? O cara. Quando eu olhei pro teto, não existia mais, sabe? Porque já tinham acertado tantos tiros no teto. Que aí eu relaxei, sabe? Ninguém falou nada. Nada, né? Cara, mas era muito maneiro, cara. Porra, stand de tiro é um negócio divertido. Atirei de pistola, de revólver, de shotgun. Tinha uma camisa, sabe? Eu atirei nessa camisa aí, você saiu com a camisa toda furada, sabe? Você dava o tiro e depois vestia pra casa, não tem. Que beleza. A diversão já é direcionada, né, Frank? O o lugar mais barato pra jantar em Londres é o bairro chinês, né? Que, aliás, deve ser o lugar mais barato pra jantar no mundo inteiro, né? O bairro chinês. Na China, que é só o bairro. A gente foi lá, tinha um negócio, aquele all can eat, né? Tudo que você pode comer, você encontra aqui. Aí a gente entrou, não sei o quê. Só que o chinês... É o famoso self-self. Que é o chinês self-self. O chinês quer dar uma de malandro, ele... Tudo que você pode comer, só que a comida tinha um monte de ossinho, não sei o quê. E o prato era desse tamanho, pequenininho. Então você, só que você podia comer, daqui a pouco o prato tava lotado, você não tinha mais o que fazer, cara. Tinha que parar de comer. Aí o que a gente fez? Olha aqui, eu era o menor de todos, né? Tinha meu irmão, que é o dobro de mim, e outro cara que é o triplo de mim. Ah, meu Deus. A gente morreu de fome. E aí no final vocês dominaram a cidade. Não, a gente descobriu que tinha uma sopinha lá, que tinha um outro pratinho fundo, pequenininho. Acho que eu vou tomar uma sopa. A gente ela tomava uma sopa e aí começou a fazer o pratinho da sopa de cemitério. Caraca, o chinês, meu irmão, ficou puto. A gente chegou a pedir uma coca e a gente teve que pagar na mesa. O cara não queria deixar a gente estar desconfiado, assim, que a gente comeu muito lá, cara. Sei lá, amigo, que foi pra Machu Picchu e comeu um kibe de rodoviária? Ele comeu um kibe no trem da morte. Você sabe que trem da morte, o que era? É um trem que liga lá, sei lá, Bolívia, sei lá, até onde lá, não sei. Eu não fui nessa viagem, mas ele comeu um negócio e quase morreu, cara. Eu tive que voltar pra... Pô, meu irmão, o cara que comeu um kibe no trem da morte, tem mais aqui não. Os caras falam, trem da morte, você tá sentado no trem da morte. Aí, olha só a situação, você tá sentado no trem da morte, você tá lotado. Passando por cima de você. Não, chega um cara e oferece um kibe. E senta em cima da cabeça do camarada dele. Que é isso? Em cima. Ele tá deitado? Não, tá sentado assim, sentado no chão e vê um cara sentado em cima da tua cabeça. Por isso treina a morte, né, cara? Aí o cara sentou na cabeça e o cara falou: quer um kibe? Que é, amiga? Eu tenho certeza que eu almocei com o mafioso. Posso quase provar. Olha aí. Tava em Roma com meus pais. Olha que cara viajado. Como todo brasileiro, anda o dia inteiro, vamos desgastar da pé, porque você não quer pagar. Já tinha assistido Covardes, ainda não? Não, foi outra viagem. Aí, em Roma, meio-dia, foi aí, os caras... Você vai almoçar meio-dia, uma hora, os restaurantes fecham e vão fazer sesta até umas três. Não é demais, cara. É normal, nós andamos igual os putos. O almoço fecha pro almoço. É. O restaurante fecha pro almoço. Nós andamos igual os putos, mas duas da tarde, fome lá, comendo... estômago, vamos almoçar. E tudo deixando fechado. Todo dia fechado. E uma cantina pequenininha, tinha uma limousine pra ela na frente. Que depois você vai reparar depois. A cantina tava com aviso de aberto. Pensei duas vezes, meti a mão na porta e abri. No que eu abri a porta, veio o dono da cantina correndo lá de dentro. Deixa eu ver a minha porta. Na mesa do lado da porta, tinha um cara mais velho, assim, sentado com de terno. Duas caixas de terno armando, tudo preto, com um radinho do lado em pé dele, olhando pra porta. Mafia high-tech. Aí o dono da chave vem e para pra gente assim, olha pra gente, cara, gente, vocês querem o quê? Já, nós queremos almoçar. Ele pegou e olhou pro cara. O cara olhou pra gente, olhou pra ele e falou, é. Olha. Pode. Aí sim nós entramos almoçando. Meu Deus. E o cara era o Daniel. E nós saímos. Nós saímos e nos despedimos do carro. Aí fui eu pra Disney de Lab, né? Lab é o Lloyd Aéreo Boliviano. É ainda? Não existe? Você ia pra Disney, olha só, como a minha mãe trabalhava com turismo, você ia, o dólar era um, basicamente a gente ia pra Disney com 300 reais. Custava passagem. Mas você tinha que fazer uma parada em Santa Cruz de la Sierra, que é a segunda cidade da Bolívia, né? Só perde para a capital La Paz e parece, sei lá, Volta Redonda, tá? Então... Tava eu lá em Santa Cruz de la Sierra, mandaram a gente pra um hotel pra gente esperar lá a conexão, pelo menos, né? Porque o vovô atrasou. Não, tinha uma conexão que ia demorar várias horas pro outro avião sair. E a gente, né, eu pegou... Outro avião, foi pra um hotel e eu vi Chaves no original, cara. Nossa. Foi uma coisa muito surreal. Vocês têm que ver a cara do PM boliviano, cara. É uma coisa engraçada, cara. Parece um Playmobil gigante. O capacete não é feito sob medida. Ele é tipo 7 números maior do que a cabeça da pessoa. É muito bom. Aí, tem uma paradinha em Caracas, por que não, né? Pra abastecer, porque não tem como ir direto para Miami. Na volta, a Lab foi espetacular, né? Cara, a gente entrou num avião. A bagageiro de avião, você sabe como é que é, né? Você abre a portinha, bota a mala e fecha. Aquele bagageiro dentro do avião, né? Parecia um bagageiro de ônibus. Não tinha porta. Nossa. Sabe? tinha uma cordinha só no chão. Eles falavam pra você não colocar bagagens pesadas lá em cima, botar no chão, nas suas pernas. Que isso. Aí o cara... Sabe aquele filme do Jerry Lewis que ele pega o avião e tem galinha, porra? Ele desce, ele encontra um sapão e aí tem a galera remando embaixo. A mulher fala, quer ver o filme da viagem? Ele quer, ela pega um bloquinho... Brrr. Cara, basicamente isso, né, cara? Aí, decola de noite em Miami, aí eu vejo, olha que legal, um estádio de beisebol. Aí, avião dá, faz uma curva e, olha, legal, um estádio de beisebol. Olha, um estádio de beisebol. De repente, o ar-condicionado do avião acaba, sabe? O cara começa a virar um forno. E o, meu Deus, um estádio de beisebol! Aí vem aquela voz em castelhano dizendo que vamos voltar ao aeroporto de Miami. Isso. Voltamos para o aeroporto de Miami. Teve gente que disse que viu a turbina pegando fogo. Viram tudo, né, cara? Mas, de fato, aquela charanga, aquele Millennium Falcon, não conseguiu. E aí, cara, mandaram a gente para um hotel, né? Porque não tinha mais voo no dia. Cara, mandaram pra gente ir no hotel? Não, mandaram pra gente ir algo que ficava na cabeceira da pista. Airport Inn, no nome. Nossa. Cara, de 5 em 5 minutos. Um terror, cara. Voltamos no dia seguinte. A turbulência no avião da LAB não é como uma turbulência normal, cara. É igual uma panela de pipoca. Primeiro, cara, que foi o primeiro voo que eu vi o avião passar por um buraco. É sério, cara. Sabe, buraco. Tava assim, normal, de repente, pá, sabe? É como passar por um buraco do céu, cara. Existe isso. E aí, cara, pousamos lá em Santa Cruz de la Sierra mais uma vez. Aí eu vi um dinossauro morto, sabe? Cara, um mosquito do tamanho de um cachorro. Sério. Que isso, cara? Sério, cara? De pernas pro ato, assim, cara? O cara, olha só esse dinossauro. O melhor de tudo é você escutar. É sério, cara? É sério mesmo, cara. Lá tem bichos que você nem imagina, cara. E aí, cara, voltamos. Puta, inclusive na presidência, né? Inferno. Voltamos e a gente ainda ia pra São Paulo antes, porque o avião, sei lá por que, não ia conseguir chegar no Rio. Não tinha gasolina. Cara, quando a gente vem, tá chegando em São Paulo, todo mundo exausto, ficou um dia no aeroporto, uma viagem cansativa, um cacete, problema com mala, o avião vem. Pá! Mas ele cai que nem uma panqueca. Chapa no chão, né, cara? E aí, galera, aplaude, todo mundo aplaude, né? Chegou, é que todo mundo tava exausto. Aplaude, tá vivo. Aí chega o comandante e fala, muito obrigado por voar com a Lloyd Aérea Boliviana e tal, não sei o quê. E esperávamos que no futuro possamos ser os nossos passageiros novamente. Cara, foi uma risada, parecia a plateia dos Trapalhões, cara. E o cara ouviu, cara. O cara ouviu que todo mundo tava rindo dele, cara. Coitado. Foi muito bom essa viagem. Essa história de avião, cara, quando eu fui pra Disney, o avião tava chegando em Miami, ia aterrissar, e a hora que eu relaxo, sabe? Tá descendo, tá perto, se bater. É pior, né? Ah, pra mim é que tá chegando o final, cara, porque eu não espero aquela merda. Eu tô pilotando, é um saco, sabe? Não sei se o cara vai errar, sabe? Se tivesse ali no comando, era tranquilo. E aí, cara, eu vejo o chão, tava chovendo, o chão cara, tava molhadinho, brilhando. Eu começo a ver a água espirrar, sabe? Quando a coisa tá quase tocando no chão, sobe de novo. O travesseiro que tava na minha mão virou, sabe, nada. E todo mundo calou, tava todo mundo. Aí a guia, pra tentar fazer a galera relaxar, fala assim: uma cartomante disse que eu só vou morrer bem velhinha. Meu Deus, chegou a nossa hora! Perdeu a piada. Caraca, cara, mas que desespero. Aí a gente tentando entender o que tava acontecendo, né? Ele foi, depois a gente ficou sabendo. Tinha outro avião na pista. Tinha outro avião passando na pista que ele teve que puxar e tal. Em 2006, quando a gente foi na JediCon, eu fui de avião. Quando eu voltei pro Rio. Quando você voltou pro Rio? No dia seguinte, no mesmo dia, whatever. Quando eu voltei pro Rio de avião, o comandante fala: senhoras e senhores passageiros, tenho que lhes informar que. Fez um silêncio. Cara! Todo mundo se apertou na cadeira. Cara, porque... o cara morreu. Por que, que o cara tá hesitando? Que tem que informar o quê? A temperatura no Rio está 22 graus. Filha da... Aí você sabe faz que, isso, cara! Você sabe que eu já, quando eu sempre viajava com meu pai pilotando, né? Meu pai era piloto, né? Eu me lembro que a pior turbulência que a gente pegou foi na volta, tava voltando de Lisboa pra cá. A gente pegou uma turbulência braba, não sei o quê. A gente já falou com o copiloto, um negócio de raio. Ou você atingiu o raio no avião, ele falou, não, isso aqui... Eu tava na cabine, né? Não, é muito difícil o raio atingir. Isso é mais fácil quando você não sei o quê do que atingir um raio no avião. Cara, na hora, juro. Cai um raio no avião. Eu me esbaio. Assim, ó, mas é claro que nada é sério, porque o avião tem para-raio, tudo bem. Aí, pô, foi uma viagem horrível e tal. Cara, a gente desceu no Rio, né? Mas olha só. Eu sei de marca da a gente desceu no Rio. Aí quando a gente já tava tudo bem. Beowulf pra mim. Beowulf. Bate um raio no avião e Beowulf na hora. Que Beowulf, cara? Ninguém vai entender. Então, meu pai pilotando, ele sabia o que tava acontecendo. Ele chega pra mim e fala assim: olha. Você foi na cabine, olha, pai? Que porra é essa? Caralho! Aí ele fala assim, sem sacanagem, ele fala assim, olha, acho que dessa vez a gente quase foi pra outro lugar. Que isso? Acho que isso, pra gente ia morrer? Não, a gente quase teve que pousar lá em Belo Horizonte. Que filha da puta. Não, mas eu não posso sacaneando, não, falou sério. Falou sério, outro lugar é Belo Horizonte, pô. Não. Aí tô eu voltando de Nova York com um amigo imaginário e austríaco. Porra, eu tinha comprado uma estátua do Hellboy, cara. Linda, linda. 18 quilos. De 80 metros. E eu não queria me despachar. Você tinha uma inveja, né? Não queria despachar aquela porra pra não quebrar. Uhum. Levei comigo. Aí coloquei. A cadeira do meu lado tava vazia. Eu coloquei na cadeira ao lado, o cara. Botou cinto, né? Botei cinto na estátua do Hellboy e tal. Cobri com um cobertorzinho. E aí fiquei. Eu, ao meu lado direito, a estátua. E do meu lado esquerdo, na outra fileira, um amigo imaginário e o austríaco. E eu não tenho medo de avião. Aí aquela porra começa a sacudir. Eu acordei de tanto negócio sacolejar. Uhum. Aí eu, porra, o que que tá acontecendo? E sacudindo, aí eu olhei minha estátua, tava tudo bem. Quando eu olhei pro lado, tava... O amigo imaginário, cara, e o austríaco, os dois grudados na cadeira de uma maneira tal, que era como se fosse uma coisa só. Eu falei, meu Deus, é uma simbiose agora. O amigo imaginário conhecido como o maior cagão de Ipanema. E o avião sacudindo, e aí os dois lentamente viraram a cabecinha pra mim assim, cara, um sorriso amarelo. O negócio ali tava calmo porque ele tomou um pacote de Dramini. E aí ele apagou e achou tudo ótimo. Eu olhei pro lado e falei, se cair eu tô com o meu Hellboy aqui. Vou pro inferno com o pegada. Abraçado no cabelo. Abraçado no cabelo. Quando teve os ataques de 11 de setembro, o meu pai tava voando, tava indo em direção aos Estados Unidos, né? Tava sobrevoando o México. Que, imagina se você é um piloto, você recebe um rádio falando o seguinte, o que ele ouviu foi o seguinte, olha... Todos os aviões desviam porque o espaço aéreo americano tá fechado, tá em estado de guerra, os Estados Unidos tá sob ataque. Imagina, cara, você ouvir isso, cara. Teu pai achou que era bom no cara. Pô, o pessoal, o que você pensa, cara? É, lógico, né? Tá em estado de guerra, tudo fechado. Aí eles, enfim, só... Pro Xanadu no mapa. Shangri-La, né? Namastê pra você, né, cara? Acabou com o seu problema. Não, não foi isso. Aí eles pararam em Acapulco lá, acabaram descendo em Acapulco. Olha, Acapulco, né? Nesse dia do 11 de setembro, eu tava num curso lá da minha empresa, não sei o quê. Aí, pô, eu saí com o celular desligado. Eu saí, liguei o celular, toco o celular, um amigo imaginário. Aí eu falo, amigo imaginário, tudo bem? Acabou! Nova York acabou! Que Nova York acabou? O que tá acontecendo? Tão bombardeando Nova York! Tem 11 aviões atacando os Estados Unidos! Caralho, o que aconteceu? Acabou, a gente nunca mais vai viajar! O cara preocupado, o nego morrendo, e o cara preocupado em nunca mais comprar pra estátua. Puta, prioridade na vida é tudo, né? Meu Deus. Cara, mas quando a gente voltou de Nova York, eu, o Sr. K e o amigo imaginário, sentamos separados, os três, mas próximos, né? Não ao lado. E eu sentei no meio, tinha 5 lugares. Ah, que bom, tenho 5 lugares e posso deitar. Não, que bom, tenho 5 lugares e tô desesperado. Eu não consigo dormir no avião, sabe? Se eu deitasse, eu ia botar os 5 círculos e ia acabar me matando. E aí eu queria conversar. Aí eu peguei um bombom. Eu li primeiro pra mim imaginário, pro Sr. K, os dois estavam dormindo. Entre aspas. Aí eu, pô, não vou acordar diretamente os caras, né? Peguei um bombom e comecei. Filho da puta. E os dois vagabundos estavam acordados. Sabe que eles juntos estavam dormindo, cara. Minha viagem na Rússia é a melhor coisa, a nossa ida pra Novgorod. Pra onde? Novgorod é o que é? Novgorod é uma cidade histórica, a Rússia é a terceira cidade feita na Rússia. Você ia, você vai de Moscou pra São Petersburgo de carro, é uma cidade no caminho. Eu tô surdo. Eu falo baixo! Não, fala. Qual é o nome da cidade? Novgorod. Existem duas Novgorod na Rússia. Esta cidade, que é uma cidade histórica, bonitinha, que deve ser tipo Petrópolis. E uma cidade chamada Nizhny Novgorod, que é volta redonda gigante, a segunda maior cidade da Rússia. Pra onde o filho da mãe que tava dirigindo a gente levou? Pra cidade histórica ou pra volta redonda? Detalhe, volta redonda é 600 km na direção errada. Meu Deus! Mas você foi de táxi? Não, fomos de carro. De táxi? Não, o cara foi contratado pra levar a gente. Ah, tá. Só que minha tia, mão de vaca, não pagou um cara que não falava nossa língua, o cara só falava russo. Ah, que ótimo. Nossa língua é inglês, né? Não, nossa língua é uma que não fosse russo. Não, porque é o Blue Hand encontrou lá na Rússia um guia que falava português, né? Contei. Mas por que ele falava português? Porque o Brasil é o segundo maior partido comunista do mundo. Sério? Veja você. Ela aprendia português no colégio porque o Brasil era o segundo país com o maior partido comunista do mundo. É, mas nessa conta você tem que levar que eles não consideravam a China como partido, como valendo na conta, porque a China tinha briga com eles. Ah, tá. Então a gente é o segundo maior escudo da China. Mas lá na Rússia tem todo esquema, você não pode, você tem que viajar por um caminho. No meu passaporte tinha carimbado o roteiro que a gente tinha que seguir, que não é esse roteiro, tava 600 km na direção contrária. Estrada destruída, horrorosa, e a estrada toda hora dividia. Era mão dupla e de repente virava quatro pistas, voltava a mão pra mão dupla, quatro pistas. Depois um amigo meu me lembrou que a estrada era assim, porque a estrada era pista de pouso de emergência pra guerra. tô passando na estrada, um monte de pinheiro, de repente uma clareira gigante, uma torre de guarda e dois guardas passando de um lado pro outro. Meu Deus. Eu olhei e falei, pô, se o nuclear, fudeu, o nuclear vai ser na Rússia, tô vendo a problema. Chegamos na tal da cidade, nós vimos que a cidade obviamente não é a cidade que a gente tinha que ir. Chegamos em Nizhny Novgorod, a nova Novgorod em russo. Deve ter uma vodka com esse nome, a né? Cidade, a cidade é Novgorod. E o... Nish! Tem maneiras que dizem Nish! Enquanto eu falo com ele lá, não. Tem maneiras que dizem Nishnovgorod. Ah, não, vamos voltar como? Vamos voltar com o cara? Não, vamos voltar de avião, pô. Aqui é a terceira mostrada da Rússia. Deve ter um aeroporto, tem um aeroporto. Depois eu vim a saber que lá tem uma base que faz bomba nuclear. Na época da Guerra Fria, a cidade era proibida para estrangeiros. Se eu tivesse lá, eu tinha sido morto. Que ódio. O aeroporto na cidade, a gente pousou no aeroporto, olhou o aeroporto, pô, esse aeroporto tá uma cara meio pequena. Aí tá minha tia e meu pai falando, tentando se comunicar com os caras para ver a passagem de avião. Nisso eu vejo um voo embarcando. As pessoas embarcam com as malinhas pequenininhas pesando as malinhas. Embarca a moça com uma mala ovo, uma parece bolso de mulher, e a mulher pesa a malinha. Pô. E a mulher pesou a mala, eu não entro nesse avião. É, se precisa pesar a bolsa da minha moça, eu não quero nem saber como é esse avião, mas esse avião não entra. Isso. Aí voltamos de carro com o mesmo cara dirigindo. Claro, só que o cara, Serguei estava dirigindo desde as 2 horas da manhã. Só tem dois nomes lá na Rússia, né? Serguei e Mikhail. Serguei estava dirigindo desde as 6 horas da manhã. Isso eram 4 horas da tarde. Não, 6 horas da tarde, estava te conhecendo já. Serguei estava morto. Nenhum de nós podia dirigir, porque nossa carteira não vale lá e a gente não conseguia ver as legendas. Meteu, barra nada. Então, as legendas? O cara tá em outro nível mesmo. Serguei e via. Indo o tempo todo meio dormindo, a gente acordando ele, cara. Fechava o olho e tudo. Sai! Tamo na estrada, daqui a pouco, polícia rodoviária. Saia como pula. Polícia, exército, fecha. Polícia rodoviária, exército rodoviário. É. Caraca, o exército parou, a gente. Nós paramos, o cara pediu, abriu a parada, papers, please. Papéis, exatamente. Temos passaportes, o cara sai do carro, entra naquela cabinezinha da polícia rodoviária, fecha a persiana. Meu Deus! Minha tia. Pegou o celular, pegou o meu da agência de viagem, que na Rússia você tem que ter uma agência responsável por você. O cara pegou os papéis, fudeu! Calma aí, não se preocupa, passa pro Serguei. Passou pro Serguei, falou uma coisa, Serguei devolveu o telefone. Tá triste? Ó, eu mandei o Serguei olhar a mão no cara, não se preocupa, o cara só quer dinheiro. Faz o que o Serguei falar. Ai meu Deus! Serguei saiu do carro, molhou a mão no cara, pegou o passaporte, jogou o passaporte na gente, eu tô no carro e se mandou. O quê? Deixa vocês? Meu Deus! Saiu no carro. Vocês ficaram na Rússia? Como é que é? A gente tá no carro, Serguei saiu do carro. Peraí, vocês deixaram o Serguei lá então? Não, o Serguei foi, molhou a mão do cara, entrou, jogou, em vez de entregar o passaporte pra gente bonitinho, jogou a porta foi assim, jogou o passaporte, sentou na direção, meteu o pé e sumiu. Você foi pra Vladivostok? Não, fui a Moscou e fui a São Petersburgo. E fui a Nizhny Novgorod, que não era pra estar lá, mas tudo bem. Eu queria ir pra Vladivostok. Eu também, eu armei uma certa viagem, mas tem um certo amigo imaginário. Caralho, é só muito bem, cara. Porque de lá eu podia ir pros Estados Unidos. Que nem no War. Você conquista a Rússia, exatamente. Eu procuro sempre. Balacha você não pode, não, mas você pode pegar um ferry boat em 2 dias e tá no Japão. Nós voltamos até Moscou, pegamos um avião pra São Petersburgo. Entro no avião, transnoitado sem dormir a noite inteira, entro com a minha mala de mão na mínima. Pesou antes? Não, entrou normal. O avião é tupo leve, tem o 104, 109, uma porcaria dessa. Não, 109? É uma paia dessa, não é mais a numeração dele agora. Entro no avião, olho pro bagageiro, o bagageiro tinha porta, não era tão igual ao seu, mas é um bagageiro mínimo. Uhum. Olhei pra mala, olhei pro bagageiro, vi que não ia dar. Apontei pra mala, apontei pro bagageiro, pra eu, moça. Ela veio pra mim e apontou pra cadeira. Mala na cadeira? Ela é. Caraca, isso é proibido com a norma. Se foda, nós somos russos, né, cara? Aqui é assim, cara. Os russos invadem a escola, a gente mata as crianças e depois tem terrorismo. Sabe o que? Falando em mala, foda, mala, mala, uma história verdadeira agora, sabe o que aconteceu com o meu avô também? Mas o que você contou antes era mentira? Não. Porque, tem uma avó uma vez na mala, assim, aí ele perguntou se a mala é do senhor, se aquele. Não, do amigo meu que me prestou pra fazer a viagem. Esse avô? Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.